CDs, gravações, estourado em todo o Brasil. Eu sou tão feliz por poder sonhar, por poder lutar, por te conhecer, por poder viver essa linda história junto com você. Eu sou tão feliz perto de você, feliz por meus olhos poderem te ver. Tão feliz por te abraçar, pela minha boca poder te beijar. Tão feliz por poder dizer te amo. Sou tão feliz por poder dizer te amo. Eu sou tão feliz por estar contigo, de ser na sua vida mais que um. Não posso deixar.

mais pra esconder, não, não. Em outros braços, bem seguros, vas encontrar carinho e muito amor. Ela te dará mais valor. Várias vezes te disse sinais, mas tu nunca me ouviste. Magoava-te sem grandes motivos, mas de mim não desististe. Obrigada, Sol, pelo convite. A gente que agradece, minha flor. Mais uma vez, Angola e Brasil. Obrigada mesmo. Valeu. Nota de Caju é pura paixão. Mano, CDs, gravações. Nota de Caju. Por que será que toda vez que eu te vejo sinto a mágica no ar, brilho em nosso olhar. Pode apostar que não foi por acaso que um dia eu te conheci. Posso sentir outra vez. vocês, tocando aí pra gente Noda de Caju, escrito nas estrelas, será que tá escrito mesmo? Também Avião de Forró, Vou Assumir, e Forrozão Talismã, Cavalo de Pau, tocou tudo pra gente aqui, é, tudo isso aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró. Olha, vamos rápido, Blake, mais rapidinho, hein? Não sai da melhor sintonia, fica aí sintonizado, ligadaço com a gente, porque o veinho, ele volta já. É, então tô te aguardando, hein? É rapidinho, fazer feito o camarada de, né? Vapti, vapti! Daqui a pouco tem mais... Segura o véi, meu filho. Olha, de volta aqui com o seu Central do Forró. Ô, coisa boa, hein? É sempre um prazer, meu filho, estar na companhia de vocês, estar aqui fazendo parte dessa grande família que é o Central do Forró. Ô, coisa tão boa, a cunha, meu filho. Você que tá ligando o rádio agora, ô, coisa boa! Você tá no melhor do forró, meu filho, você tá no Central do Forró! Olha, quero agradecer aqui de coração a todas as rádios filiadas, é, agradecer aqui a todas as rádios que filiadas aqui no Central do Forró e no Central da Amiga, né, meu filho? Se você não é filiado ainda, dá tempo de se filiar. Só é pegar um cimento aí na página do Google e dar uma olhada aí no Central da Amiga. Pronto! Aí você vai ver a nossa página, mas tem tanta coisa, meu filho. Pense que é coisa boa pra sua rádio, né? Então, meu filho, tá chegando forrozinho pra você, né? É, a cunha, cabeça de parafuso, forrozinho pro povo. Se liga, desaparece, se liga, desaparece, se liga, desaparece, se liga, desaparece. Isso é forró, Zanzibar! Consegue entender? Se liga e vê

sabe esperar. E meu coração perdido nessa estrada, sem direção nessa encruzilhada. E a dor aperta na solidão. E quanto mais sofro, mais fere-me, mais eu te amo. É um sentimento louco por você. Queria um jeito de te amar sem te perder. Ajuda meu coração, me tira dessa solidão. Me diga que um dia nós dois vamos ser muito mais que amantes. Então você vai saber e não vai se arrepender. Eu vou te amar todo dia, dormir e acordar com você. Perdido nessa estrada, sem direção nessa encruzilhada. E a dor aperta na solidão. E quanto mais sofro, mais fere-me, mais eu te amo. É um sentimento louco por você. Queria um jeito de te amar sem te perder. Ajuda meu coração, me tira dessa solidão. Me diga que um dia nós dois vamos ser muito mais que amantes. Então você vai saber e não vai se arrepender. Eu vou te amar todo dia, dormir e acordar com você. Ajuda meu coração, me tira dessa solidão. Tô de volta aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró, tocando pra gente o som do Calcinha Preta, né, meu filho? Inclusive nada, né? É o som do Calcinha Preta aqui no Central do Forró. Pois é, meu filho, pois é, Central do Forró e Coronel Ojuara, juntinho com você, todo final de semana, aqui pela sua rádio favorita, aqui pela sua rádio número 1, aqui pela sua rádio que mais cresce a todo momento e a todo instante. Pois é, meu filho, tô indo embora, mas o próximo final de semana estarei aqui, se Deus quiser, e quero contar com sua audiência, viu? Ah, aqui fala baixo nada, quero sim contar com sua audiência no próximo final de semana. Homem, vá pra lá, tira esse cara daqui. Próximo final de semana estarei aqui, se Deus quiser, deixando a última canção pra você. Tchau, gente! Fui! Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço de...